Não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não penso que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não. Tô com pé na estrada e não vou mais voltar. amar.